Nerd Drops, sua dose certa de nerdice. Apresentação: Alan Polar, Luiz Sussi e Guizão. Saudações, nerds! Sejam bem-vindos ao nono Nerd Drops. Conosco temos aqui novamente o Oliver Pérez. Olá, aqui é Oliver Pérez e se quiser perder cabelo, pergunte-me como. E nós temos também aqui o Vitor Rodrigues, que além de colaborador do Jovem Nerd News, também é colunista aqui no Nerd Drops. É, galera, eu tô perdendo a virgindade aqui no Nerd Drops, viu? A gente vai com carinho, viu, Vitor? Pode ficar tranquilo. Valeu, sejam gentis. Galera... Pega a vaselina lá, Guizão. Pera aí. Cospe e passa na mão aí, vambora. O segredo de Brokeback Mountain. Já começamos bem. Então é isso aí, galera. Nós estamos aqui novamente para mais uma semana. E vamos direto aos nossos e-mails. Não, para. Antes dos e-mails, tem uma retratação pra gente fazer. Ah, é? Teve um viado de um piloto de Fórmula 1 que ele cismou de ganhar o último prêmio só pra calar a boca do pessoal do Nerd Drops, né, meu? É mesmo! Que, ó, pode parar de falar mal do Rubinho. Eu tava editando o programa na semana passada quando eu vi aquilo. Eu falei, não acredito, meu. É Você foda. Só pode estar de brincadeira comigo. É só de falar mal do desgraçado que ele resolve ganhar. É, e agora ele sobe um ponto no nosso conceito. Ele deixa de ser zumbi do Jorge Romero pra ser um do Zack Snyder. Não, agora ele é zumbi do Paul Anderson. O Zack Snyder é um pouco rápido. É a última escala no grau zumbi. No nível de velocidade zumbi, né? É, mas deixa claro que é Paul Anderson do primeiro Resident Evil. É, eu vou te falar que depois dessa, até filme bom do Nicolas Cage eu tô esperando agora. Vamos aos e-mails. Nerd Mail. Aí, Guizão, estamos aqui para a leitura de e-mails do nono Nerd Drops. E aí, cara, você tem alguma coisa para falar? É, o pessoal, espero que o pessoal não se abale com as desgraças que acontecerão durante o programa. Nossa, o que, que foi aquilo, Guizão? Meu... É, eu tenho certeza que foi um atentado terrorista contra o Vitor, cara. Vai, o Vitor tem essa mania de querer ser polêmico. O que aconteceu? O cara chegou, fez um top filme de super-herói e não colocou o The Dark Knight, cara. Ele já foi enxovalhado, ameaçado de morte e quem pagou foi a gente, né? É, e o Sus, coitado. Nossa, cara, o Sus... É bom não comentar o que aconteceu com o Sus, né, meu? Então nós estamos aqui, primeiro nós vamos falar sobre a nossa promoção, que só vai até a próxima semana. Então apresse-se quem quiser ganhar o nosso action figure do Caçador de Marte. Muito louco, por sinal. Nós estamos com o link aí bonitinho, falando Papercraft, pra você montar e fazer a sua figurinha, tirar uma foto e mandar pra gente. Lembrando, mais uma vez, que dia 7 de setembro, na próxima segunda-feira, a gente vai anunciar o vencedor. Também não podemos esquecer de pedir para as pessoas continuarem mandando seus contatos Skype e dados pessoais, porque nós vamos fazer um quadro novo e nós precisamos da ajuda da colaboração, porque vai ter a participação direta de vocês. Quer falar sobre a comunidade no Orkut? A gente tem também, semana passada a gente comentou, cara, praticamente triplicou a quantidade de pessoas na nossa comunidade. Pô, de 3 para 9, né, cara? É, foi excelente, quase 200% aí. Procurei a comunidade do Nerd Drops no Orkut, né, e se quiser seguir a gente também é @nerddrops no Twitter. Ah, Guizão, então sem mais delongas, vamos aos nossos e-mails e comentários. Vamos primeiro com o nosso e-mail aqui da Patrícia Mato, que faz comunicação social na UFRJ no sétimo período. Muito legal o cast, como sempre. Sobre o filme de O Hobbit, No Way, não há jeito de ser uma trilogia. Concordo com você, Patrícia. A única maneira seria misturar um pouco com Silmarillion, mas aí ia ter neguinho se rasgando inteiro, porque pra maioria dos fãs, Silmarillion é intocável. Um boato antigo dizia que Jack Black, cara, viveria Bill mais novo. Será que vai tocar Tenacious D na trilha sonora do Hobbit? Ah, ou não, né? Vai tocar o AC/DC, porque todo filme dele tem que ter uma música do AC/DC, né? Pode parecer maluquice, mas acho que é o Black. E se for bem dirigido, daria um Bilbo foda. Acho que ele daria o tom excêntrico do personagem se o diretor conseguisse segurar a onda dele. Esse que é o problema, né, cara? Mas o cara é incontrolável, né? É, o foda é segurar a onda do cara, né? É, só se você der uma marretada na cabeça dele. É, tem também o e-mail do Estevão Martins, que não é o Estevão Martins. Ele tem 18 anos, é professor de informática em Sorocaba, SP. Ryan, nerds. Ó, o cara tem um comprimento nazista aqui, praticamente. Hail! É, podcast do Megaboga. Sem brincadeira, já tentei ouvir alguns outros que prefiro não citar, mas não dá. Conheci o Nerdrops pelo Ivo Jovem Nerd. Esse cara é amigaço do Nerdrops, amigaço do SUS também. É, confesso que fui escutar com o pé atrás. Bom, agora tá, vai, virei freguês. Estevão, valeu, hein, velho. Ah, sou o sétimo ou oitavo membro da comunidade Nerdrops do Orkut. Você tá causando uma explosão demográfica na nossa comunidade, cara. Abraço para todos. Obrigado, Estevão. Um abraço. E o próximo e-mail é do Vanute Evaristo, de 20 anos, de Fortaleza, no Ceará. E agora, hein, Polar? É Vanute Evaristo ou Evaristo Vanute? Aliás, manda mais um e-mail respondendo essa dúvida. Olá, galera do Nerdrops. Sou ouvinte do Nerdrops desde o primeiro cast e me divirto muito ouvindo vocês nas minhas segundas-feiras. A cada podcast parece mais um manicômio. Mais um do manicômio. A edição do cast vem melhorando a cada novo Nerdrop. Estão de parabéns. Ah, vocês comentaram sobre a comunidade Nerdrops no Orkut para dar uma forcinha e adicionei a comunidade. Ó, mais um. Aê, tá. É os nove já que a gente tava. Adicionei membro da comunidade, sou inquilino, né, cara? Só dá eles também, cara. E não é só em Bauru, que nem a gente tinha comentado, vocês tinham, e o Sus tinham comentado no último Nerdrop, que tem o Zombie Wall. Ah, mas eu não falei que era só em Bauru que tinha. Falei que era o primeiro em Bauru. E lá em Fortaleza, nesse último dia 29 de setembro, no sábado, teve um Zombie Walk também. E ele ficou de passar as fotos pra gente colocar no post. Então a gente vai ficar esperando, beleza? Um abraço, ele falou, valeu galera, e continue com esse cast super chicante. Bom, vamos ler os comentários agora, Polar, do Nerdrops 8? Então, odiamos tudo e a todos. Vou ler primeiro aqui o comentário do Roco. O Roco que é do FodaCast, né? Que o Polar fez uma participação lá falando sobre as maravilhas de ser pai, né, Polar? É, aí vocês ficaram todos ofendidinhos e falaram, não, eu quero participar também. Aí o cara é tão gente boa que ele mandou esse comentário aí. Ele falou o seguinte, ó, o FodaCast é tipo cama de puta. Uma hora você vai acabar lá, Guizão e Sucia aguardem. Tô esperando, hein, cara. Roco, fica nessa. Não, que a gente é o rei da baixaria, meu. Vocês não gravaram podcast com o Sou Se Sou. É. Se prepara. Vai resolver ainda. Bem, o próximo é do Cosmides, que falou, e aí, povo, parabéns ao Polar Sensei pelo aniversário e ao Léo Luz também. A Kel falou pouco, em compensação, o Susi falou muito. Né? Pra variar, né? E como sempre, mais um Nerdrops digno de esse cara é maluco no ônibus na volta pra casa. Abraços. Guizão, tô esperando a ligação do manicômio, hein? Não liga não, viu? Nenhum interessado em utilizar os serviços do manicômio será esquecido, viu, Cosmides? Pode ficar tranquilo. Tem o comentário do Carlos Eduardo também, que ele falou o seguinte, fala aí pessoal do Nerdrops, o podcast de vocês está com qualidade excelente, porra, muito obrigado, hein, cara, vocês são noites editando, e com notícias muito interessantes, bem melhor do que aquele outro podcast, agradeço pelos momentos de diversão semanal, forte abraço. Abraço, Carlos, pra você também. O próximo comentário é do Jackson, colocou piadinhas engraçaralhas a mil, ótimo cast. ele fala piadinhas engraçaralhas a mil, eu acho que ele vai falar o contrário, né? Ele fala ótimo cast. É, então. Sobre a série da Sarah Connor, vocês debateram, mas não falaram do principal. Naufragou não porque os fãs dos filmes não poderiam aceitar um estilo diferente, foi porque era ruim mesmo. Episódios enrolados, enchendo linguiça, desconexos em relação ao outro. Tinha mais é que ir pro inferno mesmo. No mais, nada mais e abraço. Um grande abraço. Tem o comentário do Stunts também. Me diz o seguinte: ah, uma edição melhor que a outra. É, esses mercenários já tá prometendo muito, mas fiquei decepcionado em saber que o Governator e o Bruce Willis não mandam porrada. É, cara, mas aquilo, né? Eu até respondi pra ele que antes lá do que, nem, que nada, né? Exato. Bom, do Barrichello eu nem comento. Essa vitória dele nesse fim de semana foi sem querer. Ele perdeu os freios e ganhou novamente, ou whatever, alguma coisa. Parabéns aos aniversariantes, um abraço do Big Daddy, não ficar carente. Então é isso aí, minha gente. Isso aqui foram nossos e-mails e comentários dessa semana. Continuem mandando e-mails para nerdrops@gmail.com ou nerdrops@nerdrops.com ou .com.br. Continuem com o programa. Cinema. E vamos aos destaques de cinema. Chega trailer e mais detalhes do roteiro de Inception. 2012 ganha novos pôsteres e trailer. Criador de Spawn promete novo filme do herói infernal. definido diretor e produtor de Bioshock. Novidades no elenco de Priest. Diretor quer filme sombrio de Superman. E tens. Lanterna Verde tem problemas de produção na Austrália. Sam Worthington fala sobre trailer de Avatar e falhas de Terminator Salvation. E James Cameron já anuncia uma nova produção. Spielberg adapta mais uma obra de Michael Crichton. Rob Zombie produz, escreve e dirige remake de A Bolha. Angelina Jolie de volta em O Procurado 2. Novidades sobre o vilão de Piratas do Caribe 4. Tom Cruise pode estar em uma produção com Peter Jackson. Meu, então, enfim, essa semana um pouco do mistério de Inception acabou de ser quebrado, né? Vocês chegaram a ver os detalhes sobre o enredo de Inception? Cara, eu não tô muito ciente do que passa desse filme não, cara, pra ser sincero pra você. Então, o que que acontece? Todo mundo falou do Leonardo DiCaprio, do Ellen Page, o Escambau A4. Nesse filme, existem maneiras de você adentrar a mente de outra pessoa através do sonho. Então, o DiCaprio vai ser o Cobb, que é conhecido como um engravatado, dono de uma empresa, que ele tem relações com o crime. Ele entra nos sonhos pra conseguir informações das pessoas. Aí, o que que ele faz? Ele consegue entrar no sonho das pessoas, e a Ellen Page é a Ariadne, que é uma jovem lá que o Cobb vai atrás, porque ela consegue, digamos assim, controlar os sonhos das pessoas. Mas esse controle de sonho interfere na vida real ou não? Não, é tipo assim, eles põem as pessoas pra dormir, sabe? É meio que uma organização criminosa. É tipo uma espionagem industrial, né? Exato, eles põem as pessoas... É meio a cela, assim. Isso, exato. Eles põem as pessoas pra dormir e descobrem que... Aí eles vão lá e fazem vai lá o DiCaprio e a outra menina pra extrair as informações que eles precisam. Eu garanto uma coisa, se essa Ellen Page, ela entrar nos sonhos do SUS, ela pede as contas rapidinho da empresa. A primeira coisa que ela perde é as calças. Você vai sair horrorizada. E o tema central é esse, né? Tem outras coisas, que, por exemplo, vai ter o Ken Watanabe, que é um chantageador que acaba caindo na mão dele. E pelo jeito a Marion Cotillard também vai ser uma vilã / esposa do Leonardo DiCaprio, né? Sabe o que é mais difícil desse filme? É você saber que no final tudo não passou de um sonho manipulado. Nossa, e não é difícil isso acontecer, hein? Cara, eu fiz o meu poder de síntese ao máximo. Eu acho que eu tô com o nariz sangrando aqui. Você cara. Até gaguejou, né? Ele até gaguejou, ele não falou. Caralho. Nossa, gente, eu tô falando uma coisa muito curta agora. Eu acho que eu vou desmaiar um pouquinho. Faltou oxigênio. Os dissipador do cérebro dele foi na quentura máxima agora, né, galera? Depois de escutar tudo que foi dito aqui, eu cheguei à conclusão que é melhor ver o filme mesmo. É, a gente não vai chegar em lugar nenhum. Só que também não é uma boa estratégia, assim. Eu, a meu ver, pelo menos, eu acho que não é uma boa estratégia guardar tanto segredo assim, porque nenhum teaser do Inception até agora mostrou nada sobre o filme, né? É, e outro filme do Christopher Nolan também que teve, assim, vamos dizer assim, meio um assunto cabeça, que foi a Amnésia, ele só teve uma aceitação maior só depois que ele saiu dos cinemas, né, cara? A galera ficou meio perdida, era uma trama muito, assim, muito engendrada, meio complicado de entender mesmo, então fez mais sucesso pra lançamento em vídeo depois. Ou seja, a mídia que podia dar mais dinheiro foi a que eles venderam pior, né? Exatamente. Cambada de jumento. Só uma pergunta sobre esse filme. Se eles podem manipular os sonhos, mas então se a pessoa morre no sonho, ela morre na vida real? Ah, com certeza, né, cara? Isso daí é default. Então, era aí. Aí no caso é default, assim, né, mano? E sabe, por ser default já é tenso e sombrio também, diga-se de passagem. É verdade, hoje em dia todo filme tem que ser tenso e sombrio. Tenso e sombrio. O tenso e sombrio tá na BIOS do SUS, né, cara? Pô, meu, e vocês viram essa semana também, cara, o trailer e os posters do 2012? Eu vi os posters só, porque ficam na cara da gente quando abre, né? Agora o trailer eu já nem olhei, porque, cara, eu já desencanei tanto desse filme. Pra mim, eu já acho que esse filme vai ser tão lixo, que eu já desencano de ver. Na verdade, todos os filmes do Roland Emmerich, você pode pegar qualquer poster, e ele só altera o nome do filme, né? Porque, na verdade, o resto continua mais ou menos igual. É, exatamente, né? Esse do navio virando tem toda a cara de O Dia Depois de Amanhã. manhã. Entendeu? Agora, nossa, como é igual depois de manhã. O segundo tem toda a cara de Independence Day. E o terceiro tem toda a cara de tropa de elite, né? Então. O primeiro, cara, é você tira a Casa Branca e coloca o Estado da Liberdade, cara. Pronto. Então, mas aí é que o seguinte, aqui no lugar do Cristo Redentor era pra ser a Estátua da Liberdade, mas tá em reforma depois do Cloverfield, né? É mesmo. A destruição não ia ser a mesma coisa. E cadê o bondinho? Ah, já foi pros quiabos faz tempo, já. E já que o assunto ainda é trailer, né? Essa semana a gente teve um novo trailer de Zombieland que, olha, esse filme eu faço questão de estar no cinema em dezembro, viu, cara? Esse sim, cara. Meu, esse trailer é o manual, né? As regras de como sobreviver ao ataque, né, cara? Assim, algumas regras, algumas dicas, né? Pro cara se dar bem. Meu, é muito bom, cara. A hora que ele fala que encontrar o amigo bandidão. É, o badass, tá ligado? sempre encontro o badass nessa cidade. Nossa, é muito bom. Meu, eu não vejo a hora de ver esse filme, velho. E a cena é muito boa, né? Tipo, os dois mó atenção, um apontando a arma pro outro. Aí ele, tipo, faz sinal de carona, né? Carona pra ele. E o gole de whisky. Essa foi fantástica. É. Pra quem não sabe do que a gente tá falando, o link tá aí no post pra vocês poderem assistir o trailer. Cara, vale muito a pena. Eu sou uma pessoa que não tem muito costume de ir no cinema por razões óbvias, mas... Razões de 40 centímetros engatinhantes, né? Cara, se fosse 40 centímetros tava bom, o moleque já tá na base de 1 metro já. Nossa. E parou de engatinhar faz tempo, né? O problema é daqueles pais que amarram coleirinha, sabe? Aquela que é tipo uma mochila coleira, que é pra beber, moleque mesmo. É mesmo. E fica com ele no shopping. E outra, e percebam que o personagem badass, ele é calvo, então respeito com os calvos. e ele é loiro barra ruivo. Loiro barra ruivo? É. Não, se o cara é careca, ele não pode ser loiro nem ruivo, né, idiota? Ô, Sussi, aí eu tiro os pelos do saco dele. O cara é careca, Sussi. Loiro e ruivo ao mesmo tempo. Entre ruivo e loiro, onde que vai a barra? Loiro. Certeza que é no loiro. E Todd McFarlane, o fundador da Image Comics e o homem que remodelou Homem-Aranha nos anos 90, ele anunciou de novo que está trabalhando num novo roteiro para o seu personagem, o Spawn. Ele, na verdade, já teria anunciado uns 3, 4 anos atrás, né? Mas como na época não tinha Twitter, então ele resolveu dar um reforcinho. E pelo jeito a coisa deve estar bem adiantada, né? Porque 3 anos de diferença, ele continua na mesma taxa de expectativa. Ah, sim. E ele anunciou agora, né, que ele vai fazer o filme. Anunciou agora, faz 3 anos que ele tá tentando. É, toda hora que surge um meio de comunicação meio hype, assim, ele anuncia. Ele anuncia no Orkut dele, aí ele anuncia no Twitter, aí tem que ver o que vai sair daqui pra ele frente. Ele foi lá, né? Miguxos, ajudei a fazer o meu filme. RT, please. Lembrando que o personagem dele já ganhou, né, um filme lá em 1997. É um filme bem ruinzinho, assim, mas pra época revolucionou por causa dos efeitos, né? Que até então não tinha nada do tipo. Ah, eu gosto bastante, viu, cara, do filme do Spawn. O John Leguizamo fazendo o clown também é muito louco, né? Então, mas tipo, o visual dos personagens eu achei que ficou perfeito. O grande problema, cara, é que ele pegou toda a história do Spawn, que é um soldado, que é um cara, é um mercenário, filho da puta, que morreu, fez um acordo com o diabo e volta todo fodido, e ele fez disso um drama familiar mexicano, cara. É, isso aí foi foda, mano. Cara, e pra mim ele matou o filme aí. Mas fala pra mim, então, ele é muito foda mesmo nas Linhas do Inferno? Não, ele não é foda, cara. O certo, o nome certo a se usar é filha da puta, porque agora aquele demônio lá do sétimo círculo lá do inferno, Malebolgia, ele acabou, tipo, enganando ele, né? Porque ele tinha feito um acordo pra voltar pra mulher dele, e no entanto ele volta tudo deformado. Não, o que eu quis dizer é assim, ele ganhou, só que o Spawn, quando ele faz o acordo, assim, depois que ele é trapaceado, ele é muito poderoso mesmo? Ele é uma pessoa a ser temida no inferno? Então, eu não acompanho, mas eu lembro de alguns amigos meus que eu acompanham, cara, eles disseram pra mim que ele chegou a virar o badass, assim, o dono do inferno mesmo. Então, é, mas justamente o caso no inferno, eu acho que ele até pode não ter grande poder, entendeu? É, mas ele sim, ele é implicante, ele é chato, entendeu? Não, porque eu queria chegar nesse ponto, porque assim, no filme, eles pularam do drama mexicano pra mostrar, assim, eles ficaram enrolando muito nessa parte, ai meu Deus, minha esposa agora não gosta de mim, porque eu virei no churrasco, eu tô todo deformado. Não, a minha esposa não gosta de mim porque eu morri, fui enterrado e tô voltando pra conversar com ela, né? Pô, só por isso. Então, aí eles ficaram nessa coisa, ai meu Deus, ai, agora o cara era meu amigo, agora ele come a minha mulher, ai, eu não me amo, e não sei o quê. Aí eles ficaram enrolando tudo isso aí no final pra mostrar que ele era muito foda, que ele podia dar tapa na cara do Malebolge e ele não podia reclamar de nada. Ou eu assisti outro filme, pelo menos pra mim foi isso, que enrolaram demais no filme essa parte do draminha, é pra depois no final, pra eles correrem com o roteiro, de repente mostra o cara indo no inferno dando porrada no capeta, sabe? Isso pra mim foi meio besta, sabe? E o filme, ele acontece, tipo, em 3 quarteirões de um bairro, né, cara? É, só naquele beco ali. É, quando ele sai da casa da mulher dele, ele vai pro inferno. Quando ele sai, volta pra casa da mulher, porra. Isso chama-se problemas orçamentais pra locação, né? Eu lembro que quando saiu o Spawn, né, eu já acompanhava alguma... Cara, era internet discada na época ainda. E eu já conhecia alguma coisa. Aí eu lembro quando saiu o primeiro HQ dele no Brasil. Eu tenho até hoje, deve valer alguma coisa. Coisa, né? Ah, eu também tenho. Eu tenho o HQ dele e eu te falo assim que, tipo, naquela época, cara, convenhamos, né? A internet tava engatinhando ainda aqui no Brasil. Tá. Então qualquer novidade que saía, meu, era um negócio, sabe, de você ficar batendo a cabeça no teto, cara. Bons tempos que a UOL demorava mais de 7 minutos pra carregar, né, cara? Você podia pôr pra carregar a UOL, dar uma cagada e depois voltar, né? Eu não sei o que acontece com o diabo de história em quadrinhos. Literalmente, o diabo. Diabo literal. Porque o Malebolge dá poder ao Al Simmons, ele vira o Spawn vai lá, dá tapa na cara dele, fala, né, bitch, e fica por isso mesmo. O Mephisto dá poder ao Blackheart, cria Blackheart, e o Blackheart se transforma mais poderoso que ele. Lúcifer dá poder ao motoqueiro fantasma, e o motoqueiro fantasma vai e cobre o Lúcifer de porrada. Quer dizer, o diabo é burro, né? Não, o diabo ele só contrata a persona não grata, né, cara? Exato. Eu acho que eu tenho que mudar o sistema de contrato de alma lá do inferno. O RH do inferno é uma merda. Eu acho que tem que melhorar nas entrevistas, né, cara? Mas você há de convir que o cara pra ir pro inferno ele tem que ser muito filho da p, né? Então não tem como ele contratar coisa boa, cara. É, mas também o cara não precisa ser mais filho da p que o diabo, né, bicho? Não é, que quando ele foi pro inferno, a coisa era muito inocente, né? Porque não tinha ninguém lá ainda. Ou seja, ele foi aprendendo. Cada um que chegava e dava tapa na cara dele, ele foi aprendendo um pouco. Um dia, quem sabe, ele já vai estar mais esperto, né? E só de sacanagem, o diabo deu uma capa do Clóvis Bornai pra ele, né, cara? Você vai ser poderoso pra caralho, mas ninguém vai te respeitar com essa capinha aí, meio de clô, filho. Tanto que você vê que no filme ela só aparece em alguns dados momentos, quando ele voa, quando ele encapa a moto lá, ou coisa do tipo, mas naturalmente ela é sem, né? Você sabe o que que eu não gostei do filme do Spawn? O seguinte, tu, tá, mas o fato... Tô louco, eu gosto desse filme, acho da hora. Não, pera aí, mais uma vez eu quero reforçar, nós estamos falando de pessoas com senso crítico. Não é, cara, é porque eu acho que tudo agora tem uma visão crítica. Todo filme é ruim, todo filme é não sei o quê. Não, sabe? Eu acho que ele tem o seu valor, cara. É, lógico, cara. Não tô falando que ele é a obra-prima dos quadrinhos, mas ele é um filme que você passa na TV, eu assisto, cara. Ó, convenhamos. Não, você sabe, o McFarlane, ele abusou do personagem, da imagem do personagem, muito rápido, entendeu? Porque saiu a revista, logo em seguida sai o desenho, logo em seguida sai um filme com Martin Sheen, né? Tem isso. É, ele meio que banalizou, né, a coisa toda. Tá. É, 3 anos e pouco de publicação, já tinha a revista em quadrinhos, já tinha a série animada, já tinha o filme. Então, o filme acrescentou em quê? Muita coisa não tinha resposta, nem na história em quadrinhos. Então, o filme ficou... aquilo ali que você viu. É uma grande verdade. Agora, o filme, ele tem seus méritos em termos de maquiagem, cara. Dos efeitos CGI que na época, cara. Agora, você lembra algum, naquela época, algum filme adaptado dos quadrinhos, cara, que fez sucesso? Que eu saiba, até então, o único bom que tinha era até o Superman 2, cara, e nada mais. É. Mas, ó, você sabe que o cara não tem mesmo de onde tirar elogio pro filme quando ele fala, meu, o mérito do filme tá na maquiagem, né, cara? Você viu o blush do Spawn, cara? E aquele batom, que luxo! A Avon mandou bem, cara. Mas a melhor maquiagem mesmo era do John Leguizamo, né? Não, isso eu tenho que bater palma, cara. Porque transformar o John Leguizamo no palhaço é alguma coisa que eu acho que até hoje é impressionante, meu. Ele falou, eu quero teu pau arrastando no chão. Os caras vão lá e saem as pernas dele, né? Mas uma coisa tem que concordar desse filme, cara. A série de action figures que saiu desse filme foi fodida, hein? Cara, eu tenho uns 5. Ah, aqui resolveu aparecer. Meu Deus, o equilíbrio do mundo vai ruir. Temos dois careca na mesma transmissão. Vai pra p***, que pariu. Que aconteceu? Que milagre é esse? Cara, acabei de chegar do trampo. E aí, vocês estão bem? E já que é um The Transformers, foi anunciado aí recentemente que o filme de BioShock vai ter roteirista já e diretor. Esse filme ficou aí fora durante um tempo, né? Não se tinha notícia sobre ele. E agora ele já conta com a produção do mesmo cara que dirigiu a trilogia Piratas do Caribe, que é o Gore Verbinski. E também já tem a direção do longa, que é o Juan Carlos Fresnadillo. Meu espanhol tá demais. É dois velhos são de CH, filho. Fresnadisso. Fresnadillo. Não, CH não, Jota. Jota. Porra, e o CH tem som de Jota lá, né? Eu sou de, então... Tem o som de CH da minha chaputicaba. Chacareca pra agora. Então, esse Fernandinho, esse truta aí, ele dirigiu Extermínio 2, né? Alerta de spoiler! A premissa do BioShock é o seguinte, um cara sobreviveu a um acidente aéreo no ano de 1960, cai numa ilha meio esquisita e começa a viver lá dentro e... Lost? Tem que lutar contra os monstros, não é Lost. E aí tem um cara que vai pedindo pra ele fazer as coisas por favor, por favor, por favor, e no final do jogo o cara é malvado. E ele tem que chupar as Little Sister lá. Valeu pelo alerta de spoiler. Pô, mas se você não dá uma de pedófilo lá e chupa as Little Sisters, você é bonzinho no final, não é? É, aí o vídeo final, né? Vídeo do final, quando você não usa as Little Sisters pra acumular poder, é bem legal, né? Ele mostra que, tipo, todas elas, no final da sua vida, mostra você já idoso numa cama de hospital, e todas elas em volta de você. É bem legal, assim. O jogo vale muito a pena de ser jogado, mesmo estando aí, acho que com um pouco de gráfico já datado, mas vale muito a pena. Mas você acha que dá pra adaptar pra filme e não ficar horrível? Não, vai ficar horrível. A não ser que... Não, é o que eu acho. Nada como a sinceridade do Sussi, né, cara? Pode ser que fique bom mesmo, mas eu acho difícil. A história é muito miraculosa, é uma viagem de ácido. O jogo tem horas e horas, eles vão querer resumir isso em 2 horas. Tipo assim, você tem poderes no jogo, tem toda uma história porque você caiu na ilha. É uma merda. Se isso conforta vocês, cara, ponto de partida, né, tem o roteiro do John Logan. Ele fez O Último Samurai, O Aviador, Sweeney Todd. Não sei se ajuda em alguma coisa. E esse cara que dirigiu Extermínio 2, o Juan Carlos Frelarillo, meu, Extermínio 2 é muito bom também, cara. Eu gosto também. Eu acho que é tipo, é uma história que só funciona na mídia do game, né, cara? Extermínio 2 é aquele que se passa na Inglaterra? Isso. Isso também, tá? É mesmo. É porque no final do 2 mostra a Torre Eiffel, né? Do 2? No final do 2 mostra... Não, mostra assim que a invasão tomou tomou a Inglaterra, né, Sus? Eu não duvido não, cara, porque lá tudo é muito perto, velho. Você pode cuspir de um lado de Londres e acertar Paris. Ué, no, do G.I. Joe, né, você não vê? O como é que é o nome daquele ninja lá? Eu esqueci. Pô, fugiu. Gaiden. O ninja cobra. Storm Shadow. Você tirou na Torre Eiffel, mas quase que acerta o Big Bang. Dali tá colado, né? Como ele errou, o máximo que ele vai conseguir é atrasar o relógio. E mais uma novidade na fantástica adaptação do mangá, manhwa, Twist. Agora a novidade conta com o ator Stephen Moyer, que é sucesso no papel do Bill Compton, o vampiro da série da HBO True Blood, e também da novata Lily Collins, para o terror dos fãs do mangá, ou manhwa. Ele interpretará o irmão mortal de Isaacs. E a Colin será sua sobrinha e não filha. Que isso? Os caras que vão fazer esse filme estão com um complexo de Walt Disney? Por que, que não pode ser a filha? Tem que ser uma sobrinha. Tio Donald! Coisa irritante, meu. Não, não pode ser demônio. Tem que ser vampiro. Não pode ser filha. Tem que ser sobrinha. Peraí, é o cara que vai fazer o Bill? É o cara que vai fazer... O cara que faz o Bill é o cara que vai fazer o vampiro desse filme? Não, é o irmão do cara. O Bill da onde, meu? Bill das Loucas Aventuras de Bill e Ted? Nossa, olha o outro desenterrando agora. Que Bill, meu. Que o Bill do Moyer, cara. O Stephen Moyer vai fazer o papel. Ele vai ser o irmão do Paul Bettany. Ah, sim. É, a gente não tem mais nem o que falar dessa merda também. Que nada na vida, né? Deixou de ser um vampiro pra fazer um irmão de vampiro. Tipo, a carreira do cara já tá marcada, né? Já era. E fãs do Priest, toma essa. E Hollywood, pra não sair do esquema dela, né? Quer refazer um filme que já funcionou da primeira vez, uma segunda vez e, se possível, umas 100 vezes já vi de Jogos Mortais. Então, pra fazer Hancock 2, eles já foram contratados os roteiristas Adam Fierro, de 24 Horas, The Shield e Dexter, que é uma puta de uma série, e Glenn Mazzara, ou Mazzara, né? Que também faz parte do The Shield, Life e Crash. É, pra essa segunda versão do filme, né? E apesar das declarações do diretor Peter Berg, que ele falou semana passada, revelando que ele não tem muita pressa, assim, pra fazer o filme, os estúdios da Columbia e da Sony Pictures, né, já querem faturar mais do que os US$624 milhões que o primeiro filme teve. Cara, eu não tinha assistido ainda Hancock, e aí eu assisti essa semana. Meu, eu não gostei. Eu achei uma porcaria de filme, cara. Eu gostei enquanto ele tinha aquela parte dele ser rejeitado, ele ter ido pra prisão, até a parte que ele se reabilitou. Não, então, até aí eu concordo, é legal. Aí quando virou aquele drama de, ah, se eu morrer, você morre. Sabe, por favor, joga logo uma geladeira em cima dele, sabe? Por favor. Ah, era exatamente o que eu ia falar, cara. Vocês pegaram na mesma parte que eu peguei, é foda. A hora que ele começa a virar um dramão, um xoxo, aí o filme fica paia. Ah, e qual parte você pegou do Hancock? Porra! Você acha que eu vou pegar no coque? Tá espertinho, não? Ah, mas eu acabei gostando porque é um filme bem, assim, despretensioso, né? Então, mas enquanto ele tava sendo totalmente despretensioso, com aquele lance das piadinhas, dos problemas do cara ser um bêbado, super-herói, ele mais destrói do que ajuda. Tá, até a parte que ele se reabilitou. É a mesma coisa que o Sussi ficar sério, né, cara? Cara, eu não vejo motivo pra ter Hancock 2. O cara já tá reabilitado, o cara não bebe, não fuma, não cheira. Qual vai ser a graça do 2? É, então, ele resolveu dar um rabo agora. Esse filme vai falar sobre... Eles querem explorar um pouco mais esse esquema dele com a outra menina lá, a Mary Embry, né? Que fez a Charlize Theron fez. Só isso, só. Eles querem trabalhar mais essa ligação entre os dois, assim. É, mas pelo que eu tô lendo aqui, a coisa vai virar meio que um Dragon Ball da vida, né? No primeiro, você tinha os dois poderosos que acabam saindo na porrada. Aí, no segundo, você vai descobrir que tinha um cara mais poderoso ainda e eles também vão sair na porrada. E vão colocar um roteirinho capenga, falando, nossa, mas essa pessoa aqui você não conhecia, mas ela era poderosa. E pra você ter ideia, esse filme era pra ter sido dirigido pelo mesmo diretor lá do Colateral. Imagina como que ia ficar, né? Mas o cara Michael Mann? É o Michael Mann. Ele é o mesmo lá do Fogo Contra Fogo. Imagina como que ia ficar o estilo do cara pra um herói palhaço desse. Aí ele decidiu que era muito apalhaçado pra ele, ele chamou um diretor meia-sola aí. Pelo jeito fez o que o estúdio queria, né? E esse Peter Berg aí, ele é ator também. Inclusive ele tá lá no Colateral. Só eu que acho essa Charlize Theron mais bonita do que a Scarlett Johansson. Eu acho a Charlize Theron bruta, só, hein? Só, doutor. Nossa, cara, meu, você tá comparando Charlize Theron com Scarlett Johansson, cara. Não tem comparação. É que nem falar de Coca e Pepsi. Diretor, eu quero um filme mais tenso e sombrio do Superman. Pois é. É um filme default. James Mateek, um dos diretores cotados que ainda não foram confirmados para a nova incursão do Homem de Aço nos cinemas, deu uma entrevista à MTV e fala sobre qual rumo ele acha que o Superman deve tomar nas telonas. Nas palavras dele, acho que a cultura mudou um pouco em volta do Superman. Se você vai fazer algo com ele, creio que as pessoas gostariam de algo mais sombrio. Se você vai fazer algo com ele, come ele, cachorro. O diretor de Ninja Assassin acrescentou ainda que a recente cisão acerca dos direitos do último filho de Krypton, é o último, mas tem mais um monte, né? Ocorrido nos tribunais. É o último essa semana, né? Mais especificamente com relação à sua origem, pode não ser uma coisa ruim. Segundo o diretor, eu acho que tenha sido bom que eles tiveram esse caso judicial, onde basicamente, se você fizer outro filme de Superman, você não mexerá com o crescimento dele. Isso não seria uma coisa ruim realmente. Creio que as pessoas estejam um pouco cansadas de ver a história da origem. Você precisa pegar isso e revisar, fazer algo que tenha mais apelo junto à audiência, disse o diretor. Você sabe quem é esse diretor, né? É o cara do V. De Vingança. É, e ele é o braço direito dos irmãos Wachowski. Talvez seja perigoso. Foi segundo diretor de Matrix Reload, Matrix Revolution, Speed Racer. Ah, então não, pula, pula, né? Speed Racer, pula. Não, não fala. Speed Racer é bom, é bom. Pula pra caralho, né? Pula, pula, basicamente. É isso, é Matrix Reloaded e Revolutions, Speed Racer, mais o quê? E Star Wars, Ataque dos Clones, episódio 2. Ele fez Dragon Ball e Wolverine também, não? Ai. Não, mas ele tá fazendo X-Men Origins Magneto. Nossa! Olha só, pior do que Dragon Ball, cara. Ele foi o segundo diretor, o diretor assistente de Street Fighter. Nossa, esse cara merece meu respeito. Ele é assistente no quê? Ele é um assistente de merda. Não, só faltou ser diretor convidado de Fim dos Tempos. Aí, parceiro. Oh, o cara já pega na jugular já. Não, é pau a pau com o Ibo, né? Agora os caras querem revisar o Super-Homem. Que tal dessa vez colocar um trem de pouso na porra dessa. Das navezinhas dele, né? É, porra. Ele só chega arregaçando na Terra, cara. Eu não. Cansa de chegar arregaçando. Que idiota doente. O que deu nesse doente mental? Ai. Lanterna Verde com problemas na Austrália. Os problemas de Lanterna Verde já começam quando eles quiseram fazer o filme, cara. Mas deve ser porque o deserto é amarelo, né, cara? Olha só, isso é espertão, hein? Não, saca só. O longa-metragem do Lanterna Verde, que vai começar a ser filmado, parece que teve alguns problemas essa semana. O perfil no Twitter da revista Production Weekly. Nossa, cara, perfil no Twitter, as pessoas acreditam no Twitter agora. Nesse perfil disseram que as filmagens que iam começar na Austrália correm o risco de não acontecer por causa do aumento do câmbio do dólar australiano. Nossa. É o que encareceria muito os custos de produção. Cara, um filme que tem Ryan Reynolds pra ser o Lanterna Verde, cara, ele merece acabar no lixo mesmo. Não, um filme que tem Ryan Reynolds, né? Não precisa especificar o que ele tá fazendo, né? O cara ia usar o anel, passou solidificar as piadinhas infinitas dele, né, cara? Cara, e como ele é ruim nas piadas, não? Meu, olha, não, e o diretor é esse Martin Campbell, que fez Cassino Royale e A Máscara do Zorro, cara. Cassino Royale é tão bom e o cara me fez A Máscara do Zorro. Você gostou de Cassino Royale? Nossa, adorei, cara. Adorei, cara. É um dos meus prediletos. Sinceramente, eu cresci assistindo aqueles filmes do 007, em que ele fazia aquelas coisas das formas absurdas com as máquinas impensáveis do quê? Que ele nadava no lago, no rio lá, saía, tirava a roupa, tava com o terno desamassado e o cabelo pendido. A melhor parte de Cassino Royale é a hora que ele sai da água com aquela sunga azul. Meu Deus do céu. Super. Você assistiu O Espião Que Me Amava, Jorge Antônio? Assisti. Aquela hora que ele cai o carro no mar e o carro se transforma no submarino, sabe? Fantástico aquilo. Então, eu não acompanho os livros do 007. Então, pra mim, se pegassem Cassino Royale, chamassem de qualquer outra coisa que não 007, eu teria gostado. Verdade. Gente, fechando aqui, não tem nada pra falar de Lanterna Verde, né? Saca só, a gente tá na época dos diretores merda. O cara que vai... Diretores e roteiristas merda. Porque o roteiro, né, um dos roteiristas é esse Michael Green. O cara também foi assistente no Matrix Reloaded e no Triple X, cara. Agora pede pro Susi ler o nome do outro roteirista, por favor. Laisson, se vira nos 30 aí, vai. Mark Guguegão. Oh. Aí teve a entrevista aí do Sam Worthington falando sobre o trailer de Avatar, que ele leu sobre as, digamos assim, a, que o pessoal não gostou. Vocês também não gostaram do trailer? Então, eu já falei que eu tinha achado do trailer no outro Nerd Drops, né, cara? Tipo, eu achei, assim, legal, eu acho que vai ser um puta de um filme, mas eu não acho que ele vai ser essa revolução absurda do 3D, não, que nem foi falado durante os tempos aí. Não, porque assim, eu sinceramente, eu vou ter que dar o braço a torcer aqui, porque eu tinha zoado o Guizão na semana passada, e depois eu vendo o trailer de novo, eu realmente não achei nada demais, em vista do que a gente já teve no cinema. É, então, é o que eu tava dizendo, às vezes é porque eu não vi ele, o trailer em 3D e os caralho a 4, mas eu acho, cara, que não vai ser nada, assim, absurdo, assim, não. A primeira vez que eu vi, cara, eu já notei, assim, é que nem eu falei pra vocês, é Ultimate Jar Jar. É. Tem toda a cara de fazer isso mesmo. Pior nem é isso, né, o cara pegou e abriu o verbo sobre as cagadas que o nego fez no Terminator Salvation, né. Ah, fizeram cagada no Terminator Salvation? Imagina! O pessoal falou que, ah, tinha buraco no roteiro, ele falou, não, tá certo mesmo, tem. Onde já se viu? Você tá dentro de um posto de gasolina, tem um robô de 10 toneladas vindo e você não ia ouvir que o cara tava chegando, né? Ah, e ninguém avisou pra ele que o próprio personagem dele é um buraco de roteiro também foda, né? Exato. Se eu falar que eu ainda não assisti Terminator Salvation, eu vou morrer aqui, não vou. Não, vão te dar parabéns. Você fez muito bem. Você economizou bem seu dinheirinho. Exterminador do Futuro terminou no 2, cara. O 3 foi horroroso, muito ruim. Isso, eu também acho, cara. Oh, eu gosto do 3. O 3 é tão ruim que nem o seriado, que já é meio ruinzinho, quis aproveitar o 3. Eu gosto do 3. E do Speed Racer também. Olha, então acho que esse critério de gostar de qualquer porcaria tem que mudar de pessoa, viu? É que você é mais constante aqui no cast, cara. A gente é mais turista. É. O trocadilho, agora ele foi pro banco, né? Literalmente. Eu gostava da série do Exterminador, falar. Exatamente por banirem o 3 da cronologia. Tipo, acabou o 2, a gente deu um salto no tempo. A gente pulou aquela porcaria do 3 e vamos começar daqui. Eu achava legal. É que tipo 3 assim, é muito chutado. 3 é muito chutado. Horroroso. É que tipo assim, você não gosta do Batman Dark Knight, então a sua opinião, ela já fica meio capenga. Ela tá seriamente comprometida, né, cara? Seriamente comprometida. Mas veja assim, Demolidor é meu personagem preferido, eu batizei meu filho de Matheus em homenagem ao Demolidor, tá? E o Demolidor tá lá num dos 5 piores filmes que eu já vi, baseado em super-heróis. Ah, em então tudo bem. Escolha de herói, você mandou bem, cara. Também o meu preferido é o Demolidor, cara. Cara, eu gostava do Demolidor pelo seguinte: todos os heróis você conhecia pelo que ele fazia. O Demolidor você conhecia pelo que ele não fazia. Ele foi tema da minha monografia quando eu me formei em comunicação. É, e você não passou, né? Oi? Eu fiz um estudo comparativo entre semiótica e psicanálise no universo da revista do Demolidor. Caraca! É. Porra, mereceu então, hein? Cacete. Cara, eu vou ter que voltar a ler quadrinhos, então. E o mega diretor Steven Spielberg já anuncia o seu próximo projeto, que é a adaptação da obra de Michael Crichton, Pirates Latitudes. O livro, Pirates Latitudes, ele marca o último livro do autor, que acabou sendo vítima de um câncer no mês de novembro do ano passado. Essa não vai ser a primeira vez que ambos trabalham juntos, já que os dois se encontram em Jurassic Park e O Mundo Perdido, onde Michael Crichton acabou trabalhando como consultor. O David Koepp será responsável pela adaptação do roteiro e a história vem sendo descrita como um plano audacioso dos piratas para se infiltrar em Port Royal, uma das mais ricas cidades da época, na tentativa de tomar posse do galeão espanhol repleto de tesouros. Segundo o diretor Steven Spielberg, Michael escreveu as páginas do livro Pirate Latitude, são próprias para uma adaptação nos cinemas. Os estúdios da DreamWorks estão esperando o roteiro do Koepp tomar forma antes de anunciar a sua agenda referente às atividades da produção. Cric, cric. The end. Bem, acho que não tem muito o que comentar, vamos passar já que o assunto é pirata, vamos para Piratas do Caribe 4. Bom, todo mundo aqui já assistiu os Três Piratas do Caribe, né? Tinha mais de três. Tá bom. Vocês já assistiram os três filmes, Os Piratas do Caribe, crianças? Infelizmente, sim. Tô louco, cara. Bom, então vocês estão ligados já que vai ter um 4, né? Que é mais ou menos aquela busca dele pela tal Força da Juventude que ele procura no final do terceiro filme, né? Bom, o filme vai tratar mais ou menos o seguinte. É o Jack Sparrow e a sua trupe navegando pelos mares que até então nunca ninguém navegou, né? Pra achar essa tal dessa fonte. Aí vai ter problema, vai ter vilão e blá blá blá blá blá blá. Aí dizem que, de acordo com o Hollywood Elsewhere, seria alguém no estilo Capitão Nemo, tá ligado? Cheio de tranqueira, cheio de gadgets modernosas e tal, tipo iPhone com GPS, cheio das coisas pra achar a Força da Juventude. Que faria aquela relação, né? Com o Jack Sparrow. Cara, que relação com o Jack Sparrow. Sim, só que vai ser aquele esquema, né? Os gadgets todos modernosos do cara e aquela coisa que os piratas nunca viram antes e tal. Então, vamos ver do que se trata às vezes, né? Isso é sinal, então, que agora o filme vai ter uma história? Não, isso é sinal que agora eles vão colocar aqueles gadgets lá do... Como que chama o filme do Will Smith lá? Que era tudo a vapor? Não, As Loucas Aventuras de James West. Isso. Vai ser isso aí mesmo, cara. Vai ser isso aí. É aqueles gadgets que é moderno, mas trabalha com tecnologia retrô, né? Antiga, isso mesmo. É tipo uma máquina. Mas o Jack Sparrow tem um gadget muito importante, a bússola que não aponta pro norte. Aliás, ele que deu aquela bússola pro Said do Lost, não foi, não? Então aquele navio, ele não era o Black Rock, ela era o Black Pearl. Lá vem. Cara, agora que eu tô pensando nisso, interessante. E outra, navio com tanta dinamite só podia ter saído da produção do Jerry Bruckheimer, né, cara? Gosta pouco de explodir as coisas, né? Vamos fazer um remake da Bolha Assassina? É, pra você ver, né? Tem gente que não sabe o limite. Um remake do remake, não é isso? Eu não sei. É um remake do remake. Já teve um remake. E se cada cópia vai perdendo qualidade, né, cara? Imagina como é que fica, né? Tem como perder mais qualidade do que o original? É porque o primeiro, assim, ó, em 58 teve a bolha. Em 88 vai ter a bolha. Em 2000 alguma coisa vai ter a bolha e depois vai ter Wolverine. Ah, cara, não tem nem o que falar dessa notícia aqui, né? O Rob não, Jones... não. Fala, ô Sussi. Fala a frase que tá entre aspas aí da notícia. Que isso? É patrocínio do filme da Royal? Aquela gelatina gigante pode ter sido... Não é gigante. Por favor, vai. Aquela gelatina chicante pode ter sido assustadora em 58. Mas agora as pessoas se irão estar ressata hoje. Meu, que p*** é essa? É a versão Higienópolis do SUS. Versão Higienópolis. Chicante. Ah, cara, eu acho que se ele fosse seguir uma linha trash aí, sei lá. Mas eu não sei, ele tá fazendo Halloween 2, Renegados pelo Diabo. Será que vale a pena arriscar fazer um remake da Bolha? Ah, cara, eu acho que ele é um cara que não tem nada a perder no cinema, viu, meu? Ah, mas os dois primeiros filmes dele lá, o... Casa dos Mil Corpos e Rejeitados pelo Diabo. Rejeitados pelo Diabo, os dois são filmes, assim, legais, né? Só que agora ele se envolveu com o Halloween e parece que isso daí, cara, é um círculo. Agora ele... Já dirigiu 2 remakes e vai fazer um terceiro, cara. Então o próximo é o Ataque dos Tomates Assassinos? Puta merda! Caramba, nossa senhora. Louco, hein? Cara, o Argentino não tem critério nenhum, meu. Nossa, cara. Não tem critério. Guizão, você não é mais o cara que gosta de qualquer merda. Tá vendo? Eu tenho coerência. O Argentino consegue em meia hora de gravação retomar o título com todo louvor e glória, cara. E sobre a volta de Angelina Jolie para o Procurado, quer dizer que ela vai voltar e vai ter Procurado 2. Um beijo. Não. Isso quer dizer que a produção tá cagando pros russos, né? Porque o cara tomou um tirinho por engano e morreu. Ela tomou na cabeça, ela vai voltar. O que é uma coisa que não acontece na vida real, né? Que um russo jamais morreria com um tirinho qualquer. Aqui um pouquinho, o Wolverine levou um tiro na cabeça e voltou. Infelizmente, né? Eu podia ter morrido. Então vamos terminar agora com o Tom Cruise, né? Que foi pra Nova Zelândia fazer uma visita pro Peter Jackson e ninguém sabe pra quê, né? Pra Nova Zelândia? É, ele foi fazer uma visitinha pro Peter Jackson e isso começou a alimentar rumor já, né? Porque você não precisa de muita coisa pra alimentar rumor em Hollywood. É, você precisa de um almoço, né? Um café já é rumor suficiente. E o Peter Jackson esqueceu o iPhone dele na casa, o Tom Cruise. É, e o cara saiu lá de Hollywood e foi pra Nova Zelândia entregar, né? Tá fácil, né? Aí aconteceu. Abriram já três possibilidades. Porque os caras tinham falado que o Bilbo Baggins ia ser escalado essa semana ainda. Nossa senhora. O Ian McKellen falou isso. Agora tá explicado, né? Como que o Bilbo escapou do Gollum, do dragão e do monte de ameaça lá. Correu que nem o Tom Cruise, né, meu? Cara, não tinha aqueles action figures da DC que se apertava as pernas e eles mexiam o bracinho? Isso, cara. É mais ou menos igual. É igualzinho. Eu lembro até quando ele tava filmando, eu vi um making off do Fim dos Tempos, tá ligado? Aí o Steven Spielberg começa, fala pra ele correr, aí ele começa a correr, você vê o Steven Spielberg com o megafone, cara. Tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tá ligado? Fim dos Tempos, você quer dizer a Guerra dos Mundos, né? O filme é tão bom que deu uma volta. Tá, aí voltando, o cara foi lá e já levantaram três suposições. Que ele poderia ser o Bilbo Baggins. A segunda, que ele poderia estrelar num segundo filme do Tintin. Que o primeiro vai ser o Steven Spielberg que vai dirigir. E o segundo vai ser o Peter Jackson. Então já podem ser que ele esteja se antecipando pra entrar no, na obra do RG. E a terceira e a mais remota que o nego levantou é a possibilidade dele se juntar com... Do Tom Cruise se juntar com Peter Jackson e Steven Spielberg. Pra convencer a Microsoft a deixar eles a fazer um filme de Halo. Cara, mas é... Pode ser até a mais remota, né, cara? Mas é a mais verossímil. Meu, né? Porque né? O Tom Cruise como um personagem de Halo, como Master Chief, sei lá, o que for lá, tudo bem. Agora, pô, o que que ele vai fazer em O Hobbit, cara, né? O que que ele vai fazer em Tintin, cara? Cara, mas em O Hobbit eu vejo o sentido dele fazer, até porque ele tem um tamanho reduzido, né? Mas não de nariz, né, cara? Transformar um Frodo no Hobbit tá valendo qualquer coisa agora. É que do jeito que ele corre, a entrada de ar tem que ser grande, né, cara? Ah, com certeza. E tem que ter aerodinâmica também, né? Eu vou te falar, agora pra ele se encontrar com o Spielberg só se for pra um remake de Tubarão, né, cara? Televisão. Bem, agora nós vamos para os destaques da televisão. Dollhouse Chuck tem novidades no elenco. Novidades na segunda temporada de Clone Wars. Mais uma vilã em Smallville. Steven Seagal entra para reality show. Alguém assiste Dollhouse ou Chuck? Eu assisto Dollhouse. E aí, é bom mesmo? Cara, eu gosto. Porque eu gosto, assim, daquele tipo de... roteiro do Joss Whedon, né? Gostei muito dele, até nas revistas do X-Men. Eu gostava dos roteiros dele em Angel. Buffy não, mas Angel eu gostava. Então, agora se você gosta de Dollhouse, então eu acho que essa notícia não é muito boa pra você, né? Vai ser cancelada, né? É porque a Summer Glau entrou pro elenco. Se ela entrou pro elenco, o risco de ser cancelada é grande. Que nem ator pra fazer novela na Record, é isso? Ela tava também no Firefly, né? É isso que eu ia falar, cara. Eles já trabalharam muito. E a série acabou sendo cancelada e tal. Mas era uma série boa. É engraçado, cara, que série boa eles cancelam e Buffy eles deixam, né? Buffy! É. Pô, gente, eu gosto muito mesmo dessa série Dollhouse. Eu acho que a Eliza Dushku, que faz a análise principal, né, a Echo, ela ainda é produtora da série. Eu tenho gostado bastante desse estilo assim, de roteiro, igual eu falei antes. Mas eu fiquei com medo quando soube que a Summer Glau tava indo pra série, cara. E ela vai ser amiguinha da personagem da Summer Glau, né? Ela vai estar envolvida no passado da Echo. Puta, ela vai ter um papel importante ainda. É recorrente ainda. Ela vai ser exterminadora aqui também, só que de outra série. Cara, o dia que eu vi a participação dela em The Big Bang Theory, eu tremi. Não, Big Bang Theory, não! Que é isso? Bem, e Chuck, alguém assiste? Eu brinquei do assassino, assisti uns quatro. Bem, o Chuck também vai contar com uma adição no elenco, né? A série uma super adição, né? É, exato, uma super adição, uma vez que quem vai entrar nada mais nada menos que o Brandon Hall, que foi o super-homem em Superman Returns. Ah, não tem nada a falar de Chuck, cara. Chuck é um saco. E já foi anunciado para o dia 2 de outubro a volta da animação Star Wars The Clone Wars. Dessa vez a série ela já chega com o subtítulo Rise of the Bounty Hunters. A série ela vai ser mais focada em toda aquela liga de caçadores de recompensa. E o intuito da nova temporada é complicar a vida dos Jedi com a revelação de alguns relacionamentos proibidos de uma nova safra de vilões. A série animada que ela faz a ligação entre os fantásticos episódios 2 e 3... Magníficos. E já estão garantindo a presença da franquia na TV ainda por um bom tempo. A animação atinge 97 milhões de domicílios só nos Estados Unidos e é exibida em 166 países, no Brasil, inclusive, é claro. Não só no Brasil, como na Xuxa. Peraí, que cena com S que ele passa na Xuxa? Hã? Vocês não viram essa, né? E isso daí é piada pra xuxólogo? O que que é? Não, essa é piada pra Twitter. A Xaxa foi usar o Twitter da Xuxa e foi falar que tava, ia gravar uma cena. E ela escreveu cena com S. Nossa. Aí os negros caíram matando nela, né? Ah, imbecil, burra do c***, não sabe escrever. É, ninguém erra, né? Ninguém nunca errou na vida, né? Aí a Xuxa ficou nervosa e falou, ah, vocês não merecem conversar comigo, tá? Beijinho, beijinho, tchau, tchau. Não, primeiro teve explicação lá. Ela falou que a Sasha escreveu cena com S porque ela foi educada em inglês. Então é scene, né? Aí ela escreveu com S, beleza. Pô, vamos dizer que isso justifica. Aí nego começou a mular mais ainda. Ela veio e falou assim, ah, melhor eu parar de não sei o que pra ter que ouvir certas merdas. Aí nego cagou em cima mesmo, né, bicho? Nego quer spot de qualquer jeito, né, meu? É. Se você der abertura, nego vai. Acho que a melhor coisa de Clone Wars produzida até hoje foi aquela série antes de estrear o episódio 3, que o Gendry Tartakovsky, que faz as meninas super poderosas, Laboratório de Dexter. Verdade, aquela foi uma animação bem maneira mesmo, e foi tudo no estilo tradicional mesmo. Mas esse é um dos maiores motivos de eu odiar esse Clone Wars. Porque a gente teve um Clone Wars que foi foda pra caramba com o Gendry Tartakovsky, e sabe, pô, já deu o que tinha que dar, todo mundo... É datado pra caramba esse negócio. Todo mundo sabe o que vai acontecer nesse seriado. E outra, cara, ele pela primeira vez mostrou assim, pô, mataram o cara, né? Tinha um padawan lá que morreu quando o Grievous apareceu. Todo mundo morreu quando o Grievous apareceu. Não, e outra coisa interessante que ele mostra é Jedi usando a força. Nossa, você lembra aquele episódio? Inédito, né, cara? Inédito, pô. Chega um Mace Windu lá, cara, ele arregaça toda... Pô, o cara pula que nem o Frogger, velho. É, então. Pô, o Frogger. O Hulk. O cara pula que nem o Frogger, velho. Pô, isso é muito bom. E sem sabre de luz, né? É, os cara conseguiam derrubar uma nave inteira só no pensamento, cara. Isso era muito foda. É, mas você sabe por que isso? Porque careca é foda. Você viu, Polar, no volume 2, que o Yoda pega dois cruzadores, né, dos estelares, e com a força, né? Fazem os dois se chocar. Aquilo foi fantástico. Eu parei e falei, que é isso? Você vê o que a idade faz com a pessoa, que depois ele peidou pra fazer um X-Wing e sair da água, né? Né? Quase morreu nessa aí. E ainda saiu engatinhando pro Palpatine. Ah, vou falar pra você, ó. Eu peguei os 6 filmes do Star Wars. Cara, é incrível como os 3 primeiros são muito bons, cara. São muito bons mesmo. E os outros 3 são 3 lixo, cara. Eu não consigo gostar de nenhum da nova trilogia. Ah, nenhum. Bom, esclarece que são 3 primeiros, né? Pelo amor de Deus. É, da antiga trilogia. Sabe o que eu acho legal? O primeiro filme é o 4, o segundo é o 5, o terceiro é o 6. O quarto, na verdade, é o 1. O quinto é o 2. E o último, o sexto, é o 3. Cara, que tipo de pílula que o George Lucas toma? Ah, mas é a mesma coisa do Final Fantasy, cara. Nossa. E daí são pra 12, 13, né? Já. Vamos entrar num acordo? A partir do 7 a gente acerta, beleza? Isso falaram nos Jogos Mortais, né? É. Depois do 8 a gente acerta. Vamos deixar virar 3D? Aí a gente vê como é que fica. Gente, mas essa série de Clone Wars, eu acho o seguinte, é uma porcaria, mas poderia ser pior. Imagina se, ao invés de se passar entre o episódio 2 e 3, é entre o 1 e o 2. Nossa, imagina que ia ter Jar Jar direto, né? Jar Jar já era chato com textura, quanto mais sem, né? É, e a nova temporada de Pequenópolis, né? Vai ter entre as suas participações especiais a presença de Brian Austin Green, que vai estar interpretando o Metallo. Bom, a gente vai pôr uma foto aí no post pra você ver. E a atriz Steph Song, que é Malaya criada no Canadá e na Austrália. Nossa, rodada essa menina, hein? Deu uma tweetada que diz que vai viver a Roulette no sexto episódio, que leva o nome da vilã. Segundo ela mesma, a personagem é mestre em enganar, vestida em um vestido vermelho apertado. É, promete alguma coisa aí, hein, Oliver? Eu não sei, não. Eu acho que essa atriz é meio lisa. Essa que combina com o visual da inimiga da sociedade da justiça dos quadrinhos. Bom, o ano 9 de Smallville, né, estreia no dia 25 de setembro nos Estados Unidos e a série é exibida no Brasil pela TV a cabo, pela Warner. Peraí, essa é a Roleta? Exato. Ah, não é, não? Nossa senhora. Que é uma roleta malaia, canadense, australiana de russa, né, nada, zero. E a gente falando mal de jogos mortais, né, cara? Smallville indo pra nona temporada. Tá vendo? Firme e forte. E olha que esses jogos mortais duram 2 horas, hein? Smallville dura bem mais que isso aí. Meu, vocês têm noção, cara, que o Steven Seagal vai fazer parte de um reality show? É macho pra caralho, né? Steven Seagal, Lawman ou A&E? Então, aí vem aquela velha teoria do Guizão de que americano acredita em tudo, né? Alguém falou que ele podia ser policial, ele foi lá e, meu... E pronto, né? E pronto, por que não? Né? Por que não? Então, porque assim, acredito que ele pode ser policial? Não, ele desenvolveu muitas técnicas que os policiais usam. Tem até uma maneira de, se não me engano, de engatilhar a arma ou de sacar a arma que foi ele que desenvolveu. É, cara, e se você chegar pra ele, pô, tu acredita mesmo que tu é policial? Ele vai falar, Schwarzenegger, governador? Anda ele conversando com um bandido, né? Vocês vão ver o que é bom pra tosse. Lembra do Nico Acima da Lei? Tipo, o que era aquela dublagem, né, meu? Pois é. Vocês vão ver alguma coisa, seus marginais? Ele chega num lugar, todo mundo fala. Ele só é valente por causa do distintivo e da arma. Porque ele é um tira. Você tá cheio de tiras. Vocês são tiras. Vocês lembram o episódio de Angel? Onde o Angel tá administrando uma firma lá. Aí a Cordélia pega, assim, um bando de contratos e fala, olha, o Steven Seagal tem um pacto com o demônio. Aí o Gunn vira e fala, né? Pô, mas na boa, você consegue explicar por que você gostava dos filmes dele antes? Mas realmente. Ai, que dó. Eu falo, cara, essas tiradas do Edon que eu gosto nas séries dele. E a gente falando de decadência na carreira, né, cara? Nossa, cara, o que aconteceu aqui, ó? Cara, eu não sei, velho. Meu, cadê o Oliver, o Vitor? Até o Gentoni sumiu. Ah, o Sus, então, evaporou, né, cara? Ali agora, Polar, o que a gente faz, velho? Meu, toca antes que a gente suma também. Caralho, então vamos, então. Rápido, vamos. Games. Destaques de games. Confira detalhes de StarCraft 2 e da nova Battle.net. A Marvel está insatisfeita com os jogos baseados em suas produções. E o criador de Metal Gear Solid fala sobre seus novos projetos. A Microsoft baixa o preço do Xbox 360 e a briga dos consoles fica mais acirrada. E Batman Arkham Asylum nem bem saiu e já entrou pro livro dos recordes. E Modern Warfare 2 vai contar com a técnica de Dual Wielding. Meu, e essa história aí de... O pessoal na BlizzCon resolveu dar detalhes de StarCraft 2. É mesmo? Que tipo de detalhe, Polar? Vai, elucide-me, por favor. Ah, cara, primeiro que eles começaram por causa daquela maldita novela, né, de poder jogar ou não StarCraft em LAN, né, e as coisas andaram esquentando um pouco, né. A petição dos fãs, que tinha apenas 13 mil assinaturas, no final da semana passada já tinha ultrapassado mais de 100 mil. Cara, isso aqui é nego insatisfeito, hein, bicho? Cara, e no entanto, não só a Blizzard disse que os jogos em LAN seriam uma nota de rodapé na história dos jogos, como disse que isso será esquecido assim que o jogo for lançado. Meu, eles estão botando muita fé no Battle.net, cara. Então, muita, mas acho que fé demais, hein, cara. Fé demais não cheira bem, né? Fé demais não cheira bem. Então, diz que agora as características da Battle.net chegaram a um nível novo, né? Diz que a conta do jogador será integrada com outros jogos suportados pela Blizzard, pela Battle.net, que ele possui, e terá uma lista de amigos bem naqueles mods do Xbox Live, sabe? Sei. E ainda aparecendo com a Xbox Live, a nova Battle.net também terá um esquema de achievements, que nem é feito nos jogos lá da Live, e eles não só servirão como troféu, como também vai poder servir de incremento nos novos pros jogos, entendeu? Seria assim, você pode ganhar uns decals, desenho pra colocar nas suas naves de StarCraft 2, jogos... Se funcionar, vai ser muito louco, hein? Agora, o Naro comentando também sobre a história do Diablo 3, 3, que diz que a possibilidade dele pra ir pra console aumentou, mas nada mais sobre isso foi dito, né? Ou seja, nem quando os caras falam com certeza que uma coisa não vai ser lançada, não dá mais pra você confiar, né? Não dá pra acreditar, é. Meu, e a Marvel, que até ela se cansou dos jogos ruins feitos pelos seus filmes, cara. Que também não significa que os filmes são bons, mas, né, como elas detêm o direito do filme. Bom, então, basicamente, é aquele esquema daquela... É aquela lenda, Polar. Tipo assim, se o jogo é uma adaptação, cara, uma das duas coisas acontece. Ou o jogo é fantástico e o filme é uma porcaria, ou o filme é maravilhoso e o jogo é uma bosta, né? Ou seja, você dá pra dar um exemplo de um de cada tipo, né? Você tem Homem de Ferro, que o filme foi muito bom e o jogo uma bosta. A SEGA conseguiu cagar o pau bonito, mas... Por outro lado, tem o Wolverine, que o filme não vale uma merda podre, né? Mas o jogo, por outro lado, diz que é animal, cara. É, eu não cheguei a jogar, mas todo mundo que jogou e comentou comigo falou bem pra caralho. Ele falou que podia ter colocado o jogo no telão, que era melhor do que o filme. Cara, é ridículo isso, né? Meu, pra Marvel ter cansado, você imagina o pessoal que joga, o que eles não estão achando, né? Você imagina o ódio, né, meu? Bom, segundo o Robert Stein, eles estão seguindo mais a linha do jogo do Wolverine. Pô, olha aí. Um jogo relacionado ao filme, mas que não seja uma cópia pobre dele. A empresa está animada para fazer os próximos jogos do Homem de Ferro e Thor nesse molde. Se fizer que parecido com o Wolverine, pelo que estão falando. É porque o problema é fazer o jogo ficar igual ao filme, né, cara? Aí caga mesmo, né? Porque a Marvel tá aprendendo a escutar, né, os seus fãs, né? É, porque se não escutasse também, né, cara? Porque eu acho que o Wolverine e Origins foi praticamente uma unanimidade do mal, né? Ah, mas agora eu tô gostando, assim, porque a Marvel não só tá mostrando respeito com relação aos filmes que ela faz, como ela também tá mostrando que, assim, a gente não tá contente com o que tá sendo feito também fora disso, né? O que não é nossa responsabilidade, a gente também não tá contente. É, bom, pelo menos eles estão dando um respaldo aí, né? Ô, Guizão, dá uma chegada aqui, cara. Tem alguém embaixo desses escombros aqui. Peraí, vamos lá, vamos tirar isso aqui. Peraí. Rapaz, é o Vitor, menino. Ô, dá uma mão aqui, levanta esse sofá aqui. Puxa aí, gente, puxa aí. Cara, você tá bem? Tô conseguindo respirar agora. Cara, o que foi aquilo? Não sei, cara. Pra mim a culpa foi do SUS. Sempre a culpa é do SUS. Caramba, velho. Bom, vamos continuar porque as notícias não podem parar. Vambora. Acelera. Cara, depois que a gente termina a gravação, tem que achar o Oliver e o SUS e o Argentone ainda, velho. Quero ver quem vai limpar isso aqui depois. Tá, não sou eu. Meu, o que falar, né, cara? Hideo Kojima, o cara já nem é o mestre por trás de Metal Gear, ele já falou que tá desenvolvendo uma nova tecnologia pra trabalhar nos seus próximos jogos e projetos, e já tá se trabalhando num próximo jogo do Metal Gear ou também de uma nova série de jogos. O que mais pode vir na cabeça desse cara? Ah, não sei não, mas eu acredito nele, hein, ó. Não é ele que vai fazer o próximo Castlevania? Você tá brincando comigo. Então, eu acho que sim. É ele que vai fazer, incluindo, como é que fala, elementos de God of War, Castlevania of War, já pensou? Se ele fizer isso, ele salva a Castlevania da chatice que é. Ah, não fala assim. Ai, cara, eu sou maluco de falar isso perto de dois fãs de Castlevania. Falou isso perto do Vitor, o cara é fanático do Castlevania. Eu tô maluco de tatuado na bunda, que isso. Não, qual é o? Ele tem um C em cada nádega, né? I love Castlevania. Cara, é o jogo, assim, que marcou toda a minha infância e adolescência, o Castlevania. Meu filho herdou isso de mim, sabe? Porque Castlevania rules aqui, né? Tem um culto ao Castlevania. Embora esses últimos 3D tenham sido bem chatinhos, né? Ó, cara, pra mim, o melhor Castlevania de todos os tempos é o Symphony of Night. O melhor de todos os tempos. Muito bom. E do Play 2, cara, é o Curse of Darkness. Eu acho do caralho. Aquele Lament of Innocence, você acha um lixo. Castlevania 3, você lembra? Do Nintendinho? Lembro. Agora, o Castlevania do 64 e nada pra mim é a mesma coisa. Ah, Nintendo 64 e nada, né? E nada é a mesma coisa. Nada é a mesma coisa. Cara, a coisa vai pegar fogo, hein? De novo? Já explodiu aqui? Tem que acabar esse lugar, né, Polar? Já não basta a Sony semana passada ter anunciado PS3 Slim novo, né? E ainda baixar o preço do console. A Microsoft não ficou muito tempo sem dar o troco, né? O cara já chegou, já baixou o preço da versão Elite e Pro. Agora o Elite, que era $399, vai pra 299. Pra quem não sabe, o Elite é a versão com HD de 120. É, a versão top, né? E o Pro baixou, que é de 60GB, baixou de $299 para $250, né? O Arcade, que é aquele que não tem HD, continua sendo $199. Aqui no Brasil, 1.000 e quanto? Ah, cara, 1.950 ou o Arcade, né? Em 10 vezes sem juros pelo submarino. Revoltante. Não, ainda você tem que pagar o frete nessa bosta, com certeza. Sabe o que é foda? Sabe o que é foda? O PlayStation, cara, eles reduziram o tamanho, reduziram o que tem dentro, tiraram o que, sei lá, que não prestava pros caras e tal, e abaixaram o preço. Pelo menos eles têm uma justificativa, entendeu? Ah, a gente reduziu o tamanho, a gente não sei o que, blá blá blá. Agora o Xbox reduziu o preço e não mudou nada. Ou seja, tipo, esse videogame não custa metade do que eles cobram aí. Eu acho que se você colocar 199 o Elite, eles ainda vão estar ganhando. Vão. Bora que se tiver 199 o Elite, eu compro, hein? Tá, você mandar vir nos Estados Unidos compensa, né? Meu, e o Batman Arkham Asylum, o último jogo, né, o jogo mais atual do Homem-Morcego aí, que foi lançado semana passada, cara. Semana passada pra PS3, Xbox 360 e PC, nem bem chegou às estantes, cara, que já arrebentou um recorde já. A Guinness, que é aquele livro e aquela fundação que além de fazer a cerveja faz o livro dos recordes, anunciou que o recém-lançado jogo do Cavaleiro das Trevas, cara, já se tornou o jogo de videogame de super-herói mais aclamado do mundo. Tem noção disso? Disso, cara. E quem fez essa métrica aí foi o Metacritic, né? Que é um agregador de resenhas de várias áreas de entretenimento, que nem TV, cinema, game, entre outros aí. Ele é o Rotten Tomatoes mais completo. É, basicamente. É o Rotten Tomatoes do bem, né? Não, é o Rotten Tomatoes from Heaven. Ele deu uma nota de 91,7 pro Arkham Asylum, cara. E total de 100. O primeiro, o antigo, né? Que tinha esse recorde, cara, era o Marvel vs. Capcom 2, que eu tenho por sinal, mas não é pro Dreamcast, pro Play 2. E só que a versão do Dreamcast recebeu a nota 90. Tá, merda, hein? Meu, é muito bom. Aliás, eu queria que o Sus estivesse aqui pra falar pra gente o que ele achou do jogo. Ah, eu não vou procurar, não. Procura ele aí. Não, cara, tem algo fedendo aqui. Será que não é ele? Com certeza. Eu posso falar o que eu achei desse jogo? Você jogou? Não, mas deve ser tipo assim, Batman Cavaleiro das Trevas pro cinema. Não gostei muito. Mentira. Mentira, não tem nada disso. Não, se eu falar isso, o Argentone me mata aqui, né? Muita gente bate em você, meu cara, se você falar isso. Cara, eu não entendi até agora por que o pessoal ficou tão revoltado de eu não ter colocado The Dark Knight na minha lista. Porque ele é meio que uma unanimidade, né? Toda unanimidade é burra, né? Pô, então... Criando polêmica aqui no Nerdrops. Já vi que essa explosão não foi acidental não, hein, Polar. O alvo era o Victor, pegou todo mundo. Pegou todo mundo aqui. Não tem nem que falar sobre Arkham Asylum, né, mano? Todo mundo que joga diz que é a coisa mais louca que já jogaram na vida, né? O que me deixa assustado é pensar que é o Marvel vs. Capcom 2 do Dreamcast, cara, que tinha nota antes. O que, que ela tem de tão bom assim, né? Não, é um puta jogo, tá ligado? Mas daí pra ser o mais aclamado aí, até o... Exato, cara. A crítica nessa hora tava com o foda-se ligado, né? Se você gosta muito do estilo de Western, que você usa duas armas, é bom você se preparar porque tá vindo aí Modern Warfare 2. Ou o Call of Duty 6, né? Pra quem preferir. O tipo de jogo foi denominado como Akimbo. E você vai poder usar duas armas pequenas, né? Não vai poder usar duas AK-47, você vai atirando pra todos os lados nesse Warfare 2. A não ser que você esteja com o personagem, o Sly ou o Schwarzenegger, né, cara? É o Schwarzer, né? Você tá com duas bazucas. Tiver uma customização do Schwarzer, aí você consegue sair. Até com dois lança-míssel, um em cada mão, né, cara? Vocês se lembram daquele filme Comando para Matar, do Schwarzenegger? Pô, não. Classicaço! Quando explode a granada, dá pra ver as plataformas jogando os figurantes assim, tá ligado? Aquilo era que era filme, meu filho. Vai sair com dois daqueles lança-mísseis, sabe? Quadradinho que tem no Capitão Comando também, né? Tem quatro mísseis, né? Isso. Tem no Resident Evil 1 tem um desse também. Ah, cara, mas eu não tô entendendo por que, que tanta coisa em cima do dual wielding aqui, porque desse Akimbo. Ah, no próprio Counter-Strike você consegue usar se você for terrorista. O 007 também. Então. Não, mas eu acho que olha, é uma vantagem, né, cara? Porque quando você tem duas armas na mão, seu frame rate, seu shot rate é bem melhor, né? Bem maior também. Ah, mas whatever também, né, cara? Ah, mas é mais pro, né? É mais bonito. O nego assim. Tá vendendo como se fosse a novidade, puta. Ah, é. Daí pra ser a revolução. Ah, é. Vai jogar Counter-Strike aí. Que você mata a saudade dessa bosta, vai. Daí pra ser a revolução do 3D, né, pô? É. O cara não vai esquecer dessa merda nunca, né? Cara, já falei, tudo bem. O trailer era uma bosta. Miscelânea. E agora vamos para a sessão de miscelânea. Meu, e o Warriors, cara? Classicaço, meu. Se você tiver a oportunidade, não perca de assistir. Tá fazendo 30 anos. Fez 30 anos esse último sábado, dia 29 de agosto. Então, pra comemorar isso, eles estão fazendo um evento beneficente no Coney Island, que vai ter parte do elenco original, meu. Você imagina isso? E no Coney Island, pra quem não sabe, era o território da Gang Warriors no filme, né? Além de ter, né, todo esse pessoal lá, eles vão ter um horário pra dar autógrafo e vão ter a chance de conhecer o elenco e uma exibição especial do filme lá no Coney Island. E ainda no final vai ter um bate-papo com o elenco, pergunta e resposta. E quem quisesse entrar, meu, era só pagar $30 e podia entrar, meu. Cara, eu vou falar uma real. Eu pagaria, eu assistiria o filme, eu faria o bate-papo com os caras, mas eu pegar autógrafo, não sei, sabe? Pegar uma fila pra pegar autógrafo, muito difícil. Só uma coisa, eu quero saber agora quem é que... Vocês assistiram? Você assistiu, Polar? Cara, eu lembro assim, eu já assisti, mas quando eu era menor, entendeu? Você já assistiu, Guizão? Putz, 100 vezes, eu tenho aqui. Cara, e é um desespero esse filme, porque quando você acha que eles vão se safar, aí varre a tela de neguinho de novo e fala, ah, Warriors, agora vocês vão apanhar muito. Warriors, come on and play! Nossa! Então, agora vem a pergunta aí. Ficou idêntico! Parece um gremlin, cara. Os Warriors não podiam ser alimentados depois da meia-noite, né? Não podia jogar água nele. Então, pessoal, esse foi o nosso nono Nerdrop, a nossa edição mais conturbada, né? Com atentados terroristas e tudo. E agora a gente vai precisar desligar, porque a gente precisa procurar ainda os outros desaparecidos. Não esqueça de mandar e-mails com sugestões, reclamações, outras coisas mais como para nerdrops@gmail.com. Até semana que vem. Nossa, cara, vocês estão sentindo? Esse cheiro tá insuportável, velho. Meu, tá vindo, tá vindo dali, ó. Ó. Ô, Guizão, levanta aí. Levanta essa tábua. Peraí. Ai, puta que tá... Cara, é o Sussi. Meu, ele tá todo cagado. Meu, vamos reanimar ele e chamar o manicômio. Não, eu não reanimo ele todo cagado assim, não, na boa. Ah, relaxa, chocolate. Ô, Argentone, tá vendo? Consultor de BI, o quê? De banco imobiliário? Ele tem passe livre da prisão. Muito bom, muito bom. Mas vocês viram aquele Guitar Idol que o Tectoy vai colocar no Mega Drive 3? Nossa, né? Vai ter NX0. E CPM22, cara. É, tudo em formato de MIDI, né? Eu acho engraçado isso. O cara coloca a nota da banda logo no nome, né? Eu vou pôr no mute aqui que eu tô comendo, cara. É, quase que não deu pra perceber, pô. Não, mas... Imagina, a gente nem reparou.